Brasil! Portal do Arrocha. Queria ter o poder de te apagar da minha cabeça, sem sofrer e saber controlar meus sentimentos. Meu desejo toda hora é te ter. Eu fui feito pra você. Pois é você que está nos meus sonhos e me salvar nos pesadelos. Meu coração já não aguenta mais. Vou dizer. Perfeito. Eu tô...